aos corações apaixonados. Essa mãe, a Rayane. Muito obrigado, meu Deus, por esse lindo presente que o Senhor nos deu. Foi depois de muitas orações, muitas provações, o fruto do nosso amor nasceu. Quando dá um sorriso, a gente se encanta. Quando chora, a gente vai correndo. A maior recompensa pros pais é ver o filho crescendo. Minha filha, meu anjo, minha luz, minha vida, que você seja sempre, oh Deus, protegida. Minha filha, meu anjo, minha luz, minha vida, que você seja sempre, oh Deus, protegida. Essa canção, minha filha, eu fiz com muito carinho. Peço que sempre ouça. Hoje és um bebê lindo em meu colo sorrindo. Peço quando você for uma moça, deixe de ouvir o conselho dos pais. É por bem tudo que a gente diz. A maior alegria pros pais é ver um filho feliz. Minha filha, meu anjo, minha luz, minha vida, que você seja sempre, oh Deus, protegida. Minha filha, meu anjo, minha luz, minha vida, que você seja sempre, oh Deus, protegida. Minha filha, meu anjo, minha luz, minha vida, que você seja sempre, oh Deus, protegida.